de não fazer nada, ficar calado e permitir que os racistas otários venham nos destruir. Pois eu não aguento mais ficar calado, vendo meu povo sofrendo, discriminados, humilhados, sem apoio, sem nada. Chegou a hora de acabar com esta palhaçada. Vou clamar pelo meu povo que vive nas favelas, vou clamar pelo meu povo que vive na miséria. Eu não vou calar, vou acionar minhas palavras diretamente na cara de quem tramou tudo isso. Eu não sou louco, se toco, se eu fosse louco, véi, eu estava no hospício. Eu tô falando a real, sei do que tô falando. Não é um dia nem dois, são mais de 70 anos que o povo está votando. Nada muda no país, o que você me diz? Não fique calado, raciocine comigo. Se ficarmos calados, vamos correr o perigo de morrermos na lama sem chance de levantar. Vale o que tem pra falar, abra a boca sem medo, mostre pra todo mundo sua atitude de preto, entre no ar. Leis, direitos e deveres, armamentos pesados não vão adiantar. Nem policiais nas ruas com rádio patrulha não vão nos intimidar. É preciso bem mais que isso para nos calar. É preciso bem mais que isso para nos calar. Para nos calar. Agora, meus irmãos, prestem mais atenção. Sou defensor de um povo pobre, humilde e oprimidos, acusados de ladrão por defender meus irmãos. Já me chamaram de meio doido, só que eu não gostei. Pois eu não sou meio doido, eu sou maluco e meio. Falo na cara dura, digo e não tenho receio. E ainda me orgulho se me chamarem de feio. Se todos fossem como eu da negra juventude, exterminar os polícias seria nossa atitude. E com isso tá o sistema mal orientado, e o jugo pela paz seria o nosso fado. Pois a polícia nos persegue como se fossem marginais, só protege os poderosos ladrões sociais que vivem na mamata enquanto o povo passa fome na terra do ouro. E pense bem que no Brasil a voz do povo de Deus pode ser, meus irmãos, nosso rico tesouro, possas crer. Pois é acreditando nisso que eu luto para vencer. Então me manifesto com a voz do protesto, a mente engatilhada sem problema nenhum. Pode crer, meus irmãos, DMN, GOG, Taíde e DJ 1, sempre falando a verdade, por aqui vou estar em defesa do meu povo. Eu sou a voz do Pará e sem medo do perigo, com audácia eu digo que leis, direitos e deveres, armamentos pesados não vão adiantar. Nem policiais nas ruas com rádio patrulha não vão nos intimidar. É preciso bem mais que isso para nos calar. É preciso bem mais que isso para nos calar. Para nos calar. Vou continuar batendo na mesma tecla, e quem tentar me derrubar, já era, já era. Sou filho de Jah, me sinto na obrigação de defender quem tá lutando por um pedaço de pão, incluindo aquele que não tem como lutar. Desempregado, sem terra, sem chance de trabalhar. Vejo no sul do Pará, terra que não produz, e conduz o sem terra pra invasão ou a morte. Mas vamos fazer o quê? Se a única opção é comer ou morrer. Temos terra parada, temos gente com fome, e cadê aquele homem, toda aquela laia que prometeu mundos e fundos, incluindo reforma agrária? Cadê aquele social hipócrita que ia sem fazer o que tava precisando? Se liga aí, meus irmãos, estão sentados nos roubando e planejando continuar nos roubando. Enquanto isso, os polícia me persegue e eu fico nervoso. Político pra mim é um rato, mas polícia é cachorro. E eu tenho muito nojo de gente assim. Não olhe para mim, pois só vejo pele branca representando a segurança. E no entanto, são esses filhos da mãe que iniciou a matança, matando nossos irmãos. Cachorrinhos do governo, preste mais atenção. A minha maior vontade é matar todos vocês que sempre persegue os pobres, só protege os burgueses, filhos da mãe. Leis, direitos e deveres, armamentos pesados não vão adiantar. Nem policiais nas ruas com rádio patrulha não vão nos intimidar. É preciso bem mais que isso para nos calar. É preciso bem mais que isso para nos calar. para no